Hã? Eu não faço parte, porque o Juruna não confiava nos brancos. Opa, aí, ó. Opa, aí, beleza. Você garante